O Fórum Lisboa está no Caixa Alfama. Sexta-feira, 27 de setembro, às 6 da tarde. Venha assistir ao vivo a uma emissão especial no auditório Abreu Advogados. Porque Lisboa também é o nosso fado. Muito boa tarde, cá estamos para mais um Fórum Lisboa, o único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos uma parceria, já sabe, com a Mensagem de Lisboa. Hoje temos a Carla Madeira do PS, a Ana Jara do PCP e o Carlos Ardisson do CDS. O António Proa do PSD não pode estar presente. Hoje vamos falar de um novo concurso para 146 casas com renda acessível e também de uma reportagem sobre a segurança viária em Lisboa, depois de duas mortes, aliás, que aconteceram perto de Entre Campos, na zona de Alvalade. A propósito desta reportagem, o tema não é a reportagem, mas sim a segurança viária em Lisboa, nesta zona. Primeiro vamos a um minuto então a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. Ana Jara, vou começar por si. Então, muito, muito boa tarde a todos e todas os que nos escutam e também aqui no estúdio. Eu queria dedicar o meu primeiro minuto a um festival que vai ocorrer esta semana, que se chama Uma Revolução Assim. E este festival vai começar dia 25 de setembro e o tema do festival é habitação. E é habitação porque a habitação é o tema das nossas vidas, em Lisboa e quiçás no país inteiro, devido ao risco que muita gente nesta cidade tem de perder a sua casa e ao preço incomportável das casas que não existem para a maioria das pessoas com os salários que o país tem. E, portanto, este festival, Uma Revolução Assim, que é organizado pelo Goethe Institute Portugal, tem como fito e como âmbito discutir este direito à habitação através de várias conversas, debates, podcasts. Vai ter cinema, vai ter uma estação de rádio, vai ter também uma cozinha, uma sala de jantar e vai passar por vários espaços da cidade, várias freguesias: Lisboa, Arroios, Avenidas Novas, Marvila, Santa Clara e Santa Maria Maior. E, portanto, atravessa a cidade inteira com este espectro de discussões que vão envolver várias pessoas, associações, entidades. Vai ser um festival muito interessante. Os temas são vastos porque a habitação diz respeito à vida. E, portanto, é uma luta, a vida também é uma luta, mas este direito, quando está em risco, de facto, exige coragem, experimentação e o festival tem estas palavras, assim como empatia, violência, habitar, crítica, legislação, convívio, direitos, contratos, ficção, medo, protesto, amor e solidão. Todo este espectro de assuntos vão atravessar o festival e vão ser discutidos e queria deixar aqui esta sugestão a todos os que nos escutam, dizendo que começa dia 25 de setembro na Cultura Gesto e acaba dia 6 de outubro, algures na Baixa. Muito bem, Carlos Ardisson, no seu minuto. Cumprimentar os nossos ouvintes, cumprimentar as senhoras aqui no estúdio, que hoje estou rodeado e muito bem de senhoras. É verdade, hoje está em maioria. Se me permitem, hoje vou viajar um bocadinho para fora de Lisboa, porque grande parte dos moradores de Lisboa são também, vieram de outros locais e encontraram-se aqui. E tenho que me falar, até porque me esteve próximo, dos incêndios que aconteceram no país e das catástrofes que aconteceram na última semana. E sendo os meus sogros da zona de Castro de Eira, tive a oportunidade de me deslocar lá próximo, nesta última sexta-feira, neste fim de semana, e felizmente já não estavam os fogos a arder no terreno, mas pude imaginar o que é que pode ter sido, o que é que deve ter sido o sofrimento das populações e toda a gente. Alguns casos que me foram relatados, outros sítios que passei pela estrada e que vi tudo destruído, e que julgo que temos que, uma vez por todas, repensar a forma como é gerida a floresta em Portugal. E isto também nos diz a nós que estamos, também nos diz respeito a nós que estamos na cidade, porque temos alguns, eu sou lisboeta, alfacinha de Gema, nasci aqui e sou criado aqui, mas há quem tenha muitas raízes de fora. Neste caso eu herdei, não herdei, tenho esta ligação por a minha mulher ali à zona de Castro Dar, e todos, se calhar muitos dos ouvintes ou são de fora ou têm também ligações de fora e conhecem que isto não pode continuar assim, não se pode continuar a achar que é normal o país arder, depois fazerem-se muitas promessas que se vai fazer isto, aquilo e aquilo outro, e daqui a 7 anos nos mesmos sítios voltarem a arder da mesma forma, ciclicamente, e com mortes, como neste caso foram, salvo erro, 7 ou 8 mortes, e com graves danos e com vários traumas para as populações e para quem reside nas áreas que ardem. É uma parte, de hoje estiquei-me para fora do Lisboa, mas acho que devia dizer alguma coisa, porque é marcante, e a pessoa olhar para aqueles terrenos que ainda há um mês lá estava e estavam verdes e agora está tudo preto e está tudo queimado e está tudo o trabalho de algumas pessoas que estão e que a vida deles depende daquilo, está perdido durante vários anos e, portanto, é muito grave. Carla Madeira, vamos ao seu minuto. Muito boa tarde a todas e a todos. Eu partilho aqui convosco o que foi parte do meu fim de semana. O meu fim de semana passei uma parte dele a receber mensagens, telefonemas, com fotografias, com vídeos de moradores desesperados com a praga de ratos que assola a cidade. De facto, a cidade está com cada vez mais ratos e mais baratas, mas aqui falo de ratos, que foi com os moradores. Os moradores têm vindo a alertar, e eu vejo os vídeos, vejo as fotografias, também já fui vítima na minha habitação também dessas visitas indesejadas, e portanto eu já há pelo menos 30 anos que eu não me lembro da cidade ter tantos ratos, porque as desratizações era algo que era feito com regularidade. A Câmara tem contratualização externa para a desratização. Sempre que nós denunciamos a situação à Câmara, como foi o caso deste fim de semana, a Câmara diz que vai fazer. Era importante nós termos conhecimento deste contrato de desratização e desbaratização que existe, saber a frequência com que é feito e saber o que é que está a acontecer na cidade para, nestes últimos anos, nós termos cada vez mais ratos e mais baratas. Isto eu não estou a exagerar, é que são os moradores que já, enfim, que vivem em casas condignas, com higiene. Não estamos a falar de casas com problemas de saneamento, estamos a falar de bairros em pleno centro da cidade, de repente têm as casas deles, as habitações deles, com estas pragas de ratos, o que não é de forma alguma aceitável. Este é um tipo de trabalhos que tem que ser feito continuamente. A cidade tem muito lixo e basta haver um dia que não há recolha de lixo que, enfim... Mais pessoas, mais lixo, para atrair pragas, mais. Exatamente, atrai mais. E, portanto, é preciso haver uma frequência muito grande neste tipo de serviços, porque, de facto, é de saúde pública que estamos a falar. E depois, os moradores, a quem é que eles recorrem na primeira linha? À junta de freguesia. Isto é algo que nós não temos competência para fazer. A única competência que temos é denunciar à Câmara Municipal a situação e procurar fazer uma limpeza com desinfetante. E não há uma calendarização? No caso de haver desratizações e desbaratizações, não pode haver uma calendarização? Deveria haver. Deveria haver, exatamente, deveria haver. E nós deveríamos ter conhecimento até para acalmar os moradores, não é? Nós temos conhecimento que a Câmara informa-nos que vai atuar na freguesia para desratização e desbaratização. Certo, na freguesia. Sim. Ao reforçar a denúncia este fim de semana, porque de facto eu não sei o que é que se passou, não sei se teve que ver com as marés vivas, se não. Acho que este fim de semana, ou são os moradores que estão a regressar de férias, quer dizer, este fim de semana recebi mais queixas do que o habitual, que já por si, infelizmente, começou a ser habitual. habitual. E a Câmara o que nos informou é que tem previsto durante esta semana uma desratização. Ah, mas então há alguma informação da Câmara? Informaram-nos que ia haver, mas quando nós perguntamos em que ruas vai ser feito, eles dizem-nos que não conseguem fornecer essa informação. Ou seja, as pessoas das ruas que nos fizeram a queixa, não sabem se eu não consigo acalmá-los a dizer. Bom, que... Bom, mas já tem uma indicação sobre a freguesia, dias... já não é mau, já não é nada, digamos assim. Certo, é preciso de facto nós conhecermos esta calendarização, os sítios onde são feitas, e é preciso que o problema seja resolvido na origem. Há 2 anos atrás nós tivemos que fechar uma escola no meio do bairro Alto porque tinha uma praga de ratos, os pacotes do leite estavam todos ruídos, e depois a Câmara informou que tinha havido um problema com o contrato e que o contrato tinha ficado parado há alguns meses. E portanto isto é algo que isto sim é o problema que afeta as pessoas mais do que, enfim, outras coisas. Isto é o dia-a-dia das pessoas e os problemas que afetam diretamente a qualidade de vida das pessoas. Bom, vamos então ao primeiro tema propriamente dito do programa de hoje. A Câmara Municipal de Lisboa abriu candidaturas a um novo concurso do programa Renda Acessível para atribuir 146 habitações. É a maior bolsa de atribuição desde a abertura do programa, diz Carlos Moedas. Neste concurso, o Executivo disponibiliza habitações localizadas em 18 das 24 freguesias da cidade, destacando-se cerca de uma dezena e meia que estão em reabilitação nas zonas históricas. Freguesias de Arroios, na Misericórdia, em Santa Maria Maior. Há também um novo edifício em construção na zona de Entre Campos, na operação de luteamento das Forças Armadas, Freguesia das Avenidas Novas. No Parque das Nações, Lumiar, Penha de França, Santa Clara, Ajuda, Beato, Alvalade, Marvila, Olivais, Arieiro, Estrela, Alcântara, Carnide e São Domingos do Benfica são outras freguesias também com habitações disponíveis. Carlos Ardisson, não vou começar por si. A oposição diz que nunca houve tanta falta de oferta de habitação a preços acessíveis. Carlos Moedas propaga a ideia de que é o maior benfeitor das rendas acessíveis. Aqui é que ficamos. Eu julgo que já foi bem claro o histórico da média de 17 casas construídas no mandato do PS nos últimos anos. Isso já ficou claro. Já foi também explicado... 17 casas que é por ano? Por ano. Já também foi explicado que das 2050 e tal chaves, que acho que hoje foram mais 50 e tal, 30 e tal chaves entregues, mil casas estavam em obra ou preparadas no tempo do mandato anterior e foram acabadas e entregues para o atual executivo. Portanto, em menos de 3 anos, estão mais de mil e outras poucas casas para entregue, ou já entregues, melhor dizendo, e neste momento mais 146 em obra ou já prontas para entregar. Mas assumindo ainda bem que é uma parte razoável disso que vem do executivo anterior. Mas assumindo que mil já estavam a ser preparadas e, portanto, dessas 2050 e tal, mil estavam a ser preparadas, foram concluídas, como era lógico, ninguém podia deixar ficar as obras à este do mandato anterior. Claro, portanto, mas fica bem ficar, assumir isso. Mas ele já assumiu isso publicamente e toda a gente sabe quando há mudanças de ciclos, que todos há nós... Há coisas que começadas por uns e concluídas por outros, claro. E seria estranho se assim não fosse. Eu, o que eu tenho verificado, e tenho 2 bairros municipais na freguesia, ainda na passada sexta-feira estive numa reunião na Quinta das Laranjeiras com uma pessoa da Gebalas e encontramos o empreiteiro que está a recuperar diversos apartamentos e que serão também destes que são mencionados aqui, que vão a sorteio para a atribuição de renda acessível. Portanto, não, eu não conhecia, os 2 bairros municipais eram utilizados como apenas bairros municipais, só para quem precisava de habitação municipal, e havia aquele bocado da população que não já tinha rendimento a mais para ser atribuída uma casa de renda de tem que se estar num certo nível municipal, de IRS para se ter uma casa atribuída pela Câmara. Não podia comprar casa. Portanto, eu julgo que houve também uma procura, não só com esta preocupação em arranjar as casas e disponibilizá-las no mercado de renda acessível, como também no apoio ao arrendamento que a Câmara, salvo erro, apoia mais 2 mil ou 2 mil. Portanto, alargaram um bocadinho pessoas, o âmbito dos rendimentos das pessoas, é isso? Alargaram, cobriu-se uma zona que não era coberta por programa nenhum, e isso desde o início a vereadora Filipa Roseta demonstrou a preocupação que havia pessoas que ganhavam demais para ter uma habitação, mas não conseguiam alugar ou ter uma habitação digna, e portanto hoje em dia mas para além disso a Câmara reforçou o mecanismo de apoio ao arrendamento e, portanto, há muito mais pessoas a usufruírem de apoio ao arrendamento mensalmente e que podem viver numa casa arrendada com o apoio da Câmara, que paga, salvo erro, até 33% ou 30% da renda, segundo os vários escalões e o rendimento que a pessoa tem. Portanto, é assim, não há milagres. Eu, por exemplo, há lá um terreno no Parque das Nações que é para construção de renda acessível, e é um dos que o PS vem hoje dizer que foi esquecido e abandonado por Carlos Moedas, mas o concurso tinha sido lançado para esse terreno, ficou deserto, ou ganhou uma empresa que não tinha capacidade para o desempenhar e construir as 300 e tal casas. Falei já... O que às vezes aqui mencionamos, de haver concursos públicos que ficam desertos, sem candidatos, e portanto tem que se refazer. E entretanto, já falei também com pessoas são potenciais investidores nesses mercados, e que me disseram que as regras que existiam não eram interessantes para o investidor, e portanto os investidores preferiam não se candidatar dentro daqueles moldes. Já foram tentados mudar alguns moldes, já foram tentados mudar algumas coisas. O que me dizem é que estão a ultimar os termos em que se possa relançar esse concurso. Como há esse, há outros, eu lembro-me em Benfica, também há outro dos locais mencionados, há no Restelo, há diversos locais que estão a ser preparados, e há outras coisas também. Por exemplo, ainda esta semana está lançado o concurso para voltar a ter cooperativas de habitação. Uhum. São as primeiras cooperativas, a Câmara diz, deste século. Eu até gosto mais de dizer deste milénio, porque neste milénio ninguém lançou cooperativas de habitação. Às vezes até ficam a achar estranho como é que os novos tempos vão lançar cooperativas, mas isto tem que se contar com todas as formas de poder criar novas habitações para as pessoas poderem responder e ter uma habitação digna. E, portanto, vejo também com muito bons olhos que a Câmara tenha retomado isso e que nesta própria semana esteja em lançamento, tenha aberto esse concurso para diversas entidades se candidatarem a construir casas em regime de cooperativa. Portanto, é mais uma solução. Mas isto só lá vai com todos, com os privados, com o público, com todos a fazerem força para o mamulado. Há sempre uma coisa que continua a ser um entrave muito grande. Qualquer coisa em Portugal demora anos, anos, anos. Um mandato é insuficiente para dar respostas. Quando se está a acabar o mandato é que há projetos que estão a começar a ficar maduros para serem lançados. E, portanto, isto é muito difícil dar resposta de imediato. A sua visão sobre esta... Então, é assim, 146 casas no universo de Lisboa, penso que não é nada demais. Aliás, até diria, estas casas são as casas construídas no mandato anterior em Entre Campos, são aquelas da rotatividade dos bairros municipais, e são algumas que estavam vazias e que estão a ser reabilitadas, como estas que o Carlos Ardisson mencionou em Marvila. Que estas casas, portanto, às vezes também ficam vazias, sim, porque as pessoas envelhecem ou morrem, sim, ou saem nada de casa, disto, não é? Nada disto é construir casas novas e suprir a necessidade que Lisboa tem. Neste caso, estas 146, não é? Dever de existirem mais possibilidades, estas do arrendamento acessível para as pessoas que habitam em Lisboa. E diria até mais, que se Carlos Moedas tivesse trabalhado desde o início do mandato para implementar tudo aquilo que tinha sido, que foi aprovado no mandato passado, e não o tivesse impedido, a esta altura estaríamos a construir, ou a bom caminho de construir, mais as casas acessíveis do Restelo, e outras que têm mais-valias enormes. Essas casas acessíveis do Restelo seriam cerca de quase 500 fogos e, portanto, um número muito significativo de habitações para quem quer morar em Lisboa. Eu queria só deixar aqui uma outra menção que considero importante. Nós neste momento estamos a viver numa cidade que tem, saiu esta semana, 70% das casas mais caras do país. A habitação em Lisboa custa 70% mais do que no resto do país. No resto do país. E portanto, daqui a pouco será completamente incomportável se não houver estas soluções públicas que vão dando espaço a que esta cidade garanta a existência e a habitação para diversas classes sociais, que é a base de uma cidade, é a diversidade social. E, portanto, eu posso dizer que durante este mandato, pese embora este número saia agora e Carlos Moedas dê chaves quase todas as semanas, não é? Dá 20 chaves aqui, 30 chaves ali, enfim, e faz cerimónias, enfim, que são publicitadas e que são mais de publicidade do que de outra coisa. Poderia dar as chaves todas em cerimónias em que dê mais chaves. Mas, na verdade, este mandato é o mandato das chaves e, na verdade, com muito pouco acréscimo de habitação. Queria só também deixar uma menção a isto, este apoio ao arrendamento, este subsídio ao arrendamento, que é bastante simpático à primeira vista, mas que não pode ser uma política de habitação, porque é o apoio a um subsídio que vai diretamente para o apoio aos preços especulativos, ou seja, a Câmara paga uma parte da renda das pessoas, mas não deixa de apoiar com dinheiro público o mercado especulativo. E, portanto, essa novidade, obviamente muito na onda PSD, acaba por ser, quer dizer, é uma coisa que veio do PS, não é uma criação do PSD. E nesse aspecto, o PS... Mas é uma ajuda ao pagamento da renda para as pessoas, mas não é triste nada? Não pode ser uma política, Antonieta. Não pode ser, porque adensa, lá está este espaço enorme que nós temos de especulação em Lisboa, que é maior do que em todo o país. E, portanto, isso não podemos tolerar. Mas a própria CPS, a solução não era é construção. Não é só público. Nós votámos e aprovámos este subsídio. Agora, este subsídio, que é tirado para cima de tudo, não pode ser a única política. Carlos Moedas não constrói nenhum complexo habitacional dos que estavam em calha. Empecilhou tudo e depois dá chaves todas as semanas. Ainda, e portanto, estavam grande parte deles todos empecilhados. Eu conheço alguns que estavam empecilhados. Não estavam empecilhados. Houve problemas gerados neste mandato com coisas que estavam decididas e planificadas dentro da Câmara. Só dizendo uma coisa, fazendo uma consulta rápida no Google, se encontra. Para passar fala-se nas casas serem em Lisboa 70% mais caras. Sim. Por exemplo, procurei aqui Nova Iorque, são 93%. Sim, está bem, mas isto, todas as capitais sim, do mundo, claro, todas as capitais isto acontece, isto é um problema, que é só, não é só português. Nós podemos justificar da maneira que quisermos. Mas isto é um problema universal. As pessoas não podem viver em Lisboa. Mas já não podiam. Não podem viver em Nova Iorque também. Eu tenho 51 anos. Mas nós temos que resolver um problema. Eu sei, que mas é uma coisa que vem viver na sua capital. Desde sempre. Se quiserem. Eu fui dos poucos amigos, dos poucos da minha criação, fiquei a viver em Lisboa. Todos os outros foram para fora de Lisboa. Os amigos dos meus primos, toda a porque gente... Porque quiseram, alguns não, que hão de ter querido, há outros que porque não. Porque não havia já casa há 30 anos, há 35 anos, já não havia casas a preços acessíveis. Já era difícil Lisboa, comprar. Já era muito difícil. Carla, a sua visão sobre isto? Bom, destas casas, como já aqui foi dito, sim, há aqui uma parte que é a circulação normal que existe, não é? Portanto, eram casas que já existiam e que, tal como no passado, vão vagando porque as pessoas morrem, porque as pessoas deixam de precisar de habitação social, também existe. É preciso ver que o programa de arrendamento relativamente acessível. É um programa relativamente novo, tem poucos anos, e portanto antes o que nós tínhamos sobretudo era arrendamento social, e portanto mesmo no centro da cidade temos muito património disperso que tem habitação social, e portanto o que tem acontecido é que à medida que essas casas ficam libertas, vão dando lugar a focos para arrendamento acessível. E portanto grande parte das casas que estão aqui neste rol, digamos, neste rol, sim, neste rol, são quase todas situações destas. Eu na minha freguesia tenho cinco, das que eu identifiquei cinco, portanto eram cinco que já lá estavam, as pessoas saíram e entretanto a casa teve obras para dar lugar agora a arrendamento acessível. Aqui de facto a grande novidade é logo os 71 fogos resultantes da operação integrada de Entre Campos, que, como todos sabem, estamos a falar dos terrenos, sobretudo os terrenos da antiga Feira Popular, cujo embróglio foi resolvido na altura. Há algo que deu muito que falar na altura, a permuta que foi feita com o Parque Maier, e que felizmente ficou resolvida, e onde têm estado a ser construídas várias habitações, e estes 71 que do loteamento em Entre Campos até foi um projeto que foi colocado pelo anterior executivo no PRR, e portanto são fogos que foram construídos com verbas do PRR. Aqui está um bom exemplo de verbas do PRR bem aproveitadas, com candidaturas bem feitas, e estão estamos a falar de prédios que ainda estão em construção. Estes 71 já estão disponíveis, há outros que ainda irão estar disponíveis, porque é um conjunto de muitos prédios que nós andando um bocadinho a pé por aquela zona percebemos facilmente a quantidade de habitações que ainda vão estar ali, e portanto é algo na cidade de que nos devemos orgulhar. Agora, é preciso dizer, há vários fogos que foram projetos que também começaram a ser feitos no anterior executivo, que também irão, espero eu, breve ver a luz do dia para o arrendamento acessível. E vou dar aqui o exemplo de alguns. O Val Formoso, em Marvila, estamos a falar de 155 fogos, portanto é um projeto que está em execução, que começou no mandato passado. A Flamenga, há dois projetos na Flamenga, um na Rua Ferreira de Castro, de 132 fogos, e que foi um projeto iniciado no anterior mandato e que está em execução. Infelizmente, também na Flamenga, temos um que foi cancelado, que é na Avenida Avelino Teixeira da Mota. A Flamenga é onde? A Flamenga é em Marvila também, Marvila. Portanto são os dois em Marvila. Portanto, o que foi continuado por este executivo é o da Rua Ferreira de Castro, e o da Avenida Avelino Teixeira da Mota eram 129 fogos e este projeto foi cancelado. Dizer que o do bairro dos Alfinetes, também Marvila, Marquês de Abrantes, são 84 fogos, é um projeto também que está em curso, também que veio de trás, e que irá também, breve, espero, ser lançado. Dos projetos começados neste executivo, temos a Quinta do Ferro, que foi comprada no anterior mandato, mas o projeto está a ser feito no presente, são 33 fogos, e as cooperativas do Lumiar, 18 fogos. Portanto, são estes os projetos começados pelo atual executivo, o que nos dá, de facto, uma dimensão do que vai herdar o próximo executivo. Portanto, este executivo herdou... Muita coisa a ser preparada. Este executivo herdou muitas casas em obra, umas avançou, outras cancelou, infelizmente. Agora, de facto, a herança que está a ser deixada ao próximo executivo, seja ele qual for, é esta, até à data, é esta, 33 fogos na Quinta do Ferro e as cooperativas do Lumiar com 18 fogos. O Restelo, enfim, parece que não vai mesmo ver a luz do dia, portanto parece que está morto e enterrado. E o do Bairro Alto, que de facto é algo, como devem imaginar, que me é muito querido, portanto continuamos a ter ali três edifícios devolutos, um quarteirão inteiro. Olha, também é um foco de ratos, diga-se de passagem também, que ia dar origem a 45 habitações e que continua ali, parado, paradinho, com ervas a crescer nas fachadas, como se não houvesse falta de habitação no centro da cidade. E, portanto, isto são apenas dois exemplos de fogos que estão parados. Dizer para que, terminar, em termos de oferta pública de habitação da Câmara Municipal, é isto. Não posso deixar de sublinhar mais uma vez a minha preocupação de que o programa Mais Habitação foi revogado pelo atual governo um dos efeitos que este programa Mais Habitação tinha tido foi aumentar a oferta de habitação para arrendamento no primeiro trimestre deste ano. Nós já falámos aqui nisto, portanto são dados, factos. O arrendamento aumentou no primeiro trimestre deste ano, muito devido ao programa Mais Habitação. Como o programa Mais Habitação foi revogado, enfim, vamos aguardar os efeitos que terá na habitação, que não será certamente de aumento. Portanto, nem só de oferta pública se faz a oferta de habitação, também temos que criar condições para que exista oferta privada de habitação. Muito bem, vamos então para fazer um pequeníssimo intervalo, voltamos já a seguir para a segunda parte do Fórum. Amália. Festival Caixa Alfama apresenta palco Ermelinda Freitas no rooftop do Terminal de Cruzeiros de Lisboa. Dia 27 de setembro, Fernando Maurício pelas novas gerações. Atravessa que atravessa a minha rua. Dia 28 de setembro, Marco Rodrigues. Canoa de vela erguida, que vens do cais da Ribeira. Palco Ermelinda Freitas, no rooftop do Terminal de Cruzeiros de Lisboa. Bilhetes à venda em Melblue Ticket e nos locais habituais. A Estrela da Tarde dá palco aos fadistas e artistas que se inspiram no fado. Música ao vivo e entrevista conduzida pela nossa Inga Oliveira. Às quartas-feiras, entre as 18 e as 19 horas. Contamos consigo. Patrocínio Opticenter. A Opticenter está no ar, com ofertas de arrasar. Garantia e qualidade a um preço espetacular. Campanha de oferta do segundo par para si ou para quem quiser. Visite já uma Opticenter e saiba mais. Agora também no Centro Comercial Campo Pequeno. O Fórum Lisboa está no Caixa Alfama. Sexta-feira, 27 de setembro, às 6 da tarde. Venha assistir ao vivo a uma emissão especial no auditório Abreu Advogados. Porque Lisboa também é o nosso fado. Nem mais, segunda parte do Fórum Lisboa. Já sabe que vamos estar na próxima... Agora sim, na próxima sexta-feira, no Auditório Abreu Advogados, para uma emissão ao vivo. Pode aparecer por lá, se nos quiser ver e ouvir. Sexta-feira a nossa emissão vai ser às 6 da tarde. Segundo tema do Fórum Lisboa, vamos falar de uma reportagem que saiu na Mensagem de Lisboa, com quem temos uma parceria. Duas mortes por atropelamento em duas semanas evidenciaram a falta de segurança rodoviária e pedonal em Entre Campos. Que outras zonas são críticas e como podemos intervir nelas? Pergunta a Mensagem. Há dados da CML sobre atropelamentos, mas estarão desatualizados, diz a Mensagem de Lisboa. Um jovem de 21 anos morreu então atropelado na Avenida dos Estados Unidos da América no final de agosto. Um outro atropelamento pôs fim à vida de um homem de 40 anos na Avenida das Forças Armadas. Dois acidentes na mesma zona, separados por duas semanas, que vieram pôr uma vez mais em evidência a falta de segurança pedonal e rodoviária da capital, especialmente na zona de Alvalade. Em 1999, lê-se nessa reportagem, o Jornal Público escrevia já sobre uma passadeira mortífera na Avenida Estados Unidos da América e sobre um abaixo assinado, encabeçado por trabalhadores do Centro Regional da Segurança Social de Lisboa, que estava nessa mesma avenida e que hoje é o edifício da REN, junto do qual morreu um jovem de 21 anos. 24 anos depois, o perigo mantém-se. Ana Jara, vou começar por si e não consigo coibir de dizer que isto é uma vergonha que 21 anos depois se continue a morrer no mesmo sítio. Porquê é que não se fez nada estas duas décadas? Ninguém fez nada na Câmara para reduzir isto. Antonieta, duas décadas correspondem na Câmara a mandatos PS-PSD. E, na verdade, muito pouco se passou neste campo e eu gostava, acho que estavam-me a ouvir. Sim, estávamos a ouvir um bocadinho mais. E eu gostava de começar por dizer que há várias medidas que podem ser tomadas para que não haja acidentes deste género e que a segurança rodoviária prevaleça em detrimento, enfim, de uma cidade que em boa parte foi construída para o automóvel, que é nós temos que começar a tratar da diminuição da velocidade. E eu relembro que no início deste mandato o PCP apresentou uma proposta para diminuição de 10 km abaixo da velocidade permitida nas várias vias da cidade. Portanto, reduzir 10 km a menos em toda a cidade e, paralelamente, fazer experiências de velocidade máxima 30 km a hora em diversos pontos que deveriam ser eleitos por serem pontos em que isso é uma necessidade. Nós já temos várias partes da cidade com essa velocidade e há outras tantas que têm problemas e que a velocidade tem que ser reduzida. Isto é muito fácil de implementar. Agora, vamos a outro tipo de questões. É um facto que o uso do carro tem que diminuir. Isto não é só um discurso, isto tem que ser uma prática. E, portanto, a redução do número de carros tem diretamente a ver com outras alternativas, transporte público, mobilidade suave, tudo coisas que a Câmara também há muitos anos que não faz. A rede da Carris, por exemplo, não é atualizada há cerca de 18 anos. E, portanto, nós temos uma cidade completamente diferente, com a mesma rede, praticamente as mesmas carreiras e horários diminutos. Faz com que as pessoas saiam de carro e que não usem transportes públicos. Opções como a linha circular, que foi redundante no sentido de oferecer mais perspectiva turística e de especulação sobre o centro da cidade e menos transporte para as pessoas chegarem dos lugares onde habitam aos lugares onde trabalham e ao lazer que também têm direito, né? Sim. Também foram opções erradas no sentido de não criar aqui, não cultivar este transporte público que é tão necessário. E depois também a questão urbanística, porque de facto ali nós temos uma via rápida que é deficitária do ponto de vista do peão e eu relembro que nós temos... A Avenida dos Estados Unidos da América, não é? E a das Forças Armadas, quer sim, uma quer outra. Temos que quebrar com estes rasgões na cidade. Mas porque é que não foi a Lombas, por exemplo, na Avenida dos Estados Unidos da América? Sim, mas Antonieta, nós temos coisas mais sofisticadas para alterar. Nós temos um plano de acessibilidade pedonal que está numa gaveta na Câmara e que tem uma série de métodos para tratar a cidade urbanisticamente para o peão. E está na gaveta há quanto tempo? Há muitos anos? O mandato passado já estava na gaveta. Uhum. Um dos entrevistados dessa reportagem da Mensagem é precisamente o autor desse plano, que é o Pedro Homem Gouveia. E é um plano muitíssimo bem feito que deveria todos os anos alterar a cidade em prol e na perspectiva do peão. Isso não está a acontecer e nós urgentemente temos que pôr isto em prática. Mas, por exemplo, na mobilidade suave, Carlos Ardisson, se acontecer um bocado o que está a acontecer em Paris, por exemplo, com o fim das trotinetes e das bicicletas públicas, estamos conversados, não é? Porque também se faz parece... Porque nós não temos números dos atropelamentos. É uma coisa que vamos ver, não é? Quando houver números concretos dos atropelamentos de trotinetes e de bicicletas a peões, vamos ver como é que as pessoas reagem que a isso, não é? O que faz falta, em Paris os números o que faz falta aqui nisto absolutamente tudo aterradores. É aumentar o civismo das pessoas, porque seja de carro, de bicicleta, obrigá-las a de moto, a reduzir de a alguma coisa, por exemplo, não é? Também. A bicicleta pode vir a 25 km/h, que é legal. Se bater numa pessoa pode ser se vierem com os fones enfiados nos ouvidos, a ouvir música, não estiverem... Mas isso já é impossível controlar. É possível proibir as bicicletas. É civismo. Antonieta, é civismo, é aquilo que não existe. E a pessoa, o automobilista está dentro do carro, acha-se o maior da zona e acha que pode circular, os carros nem se dá pela velocidade a que vão circular e, portanto, acham que podem circular a velocidades estonteantes. E temos situações de pais a deixarem os seus filhos na escola e arrancam dos locais onde deixam os seus filhos e põem a segurança dos colegas dos seus filhos em causa. E ninguém lhes pode dizer nada. Porque eles é que estão certos, já deixaram o seu filho tranquilamente e portanto, não querem saber. Isto é um problema que, chamem-me velho, chamem-me o que quiserem, isto não vamos para bom sítio a caminhar com níveis de civismo assim. Seja de trotinete, seja de bicicleta, seja de que for, se não nos respeitarmos uns aos outros. Sim, não, mas isto tivermos... no mesmo sítio, morrerem isso, pessoas já há 21 mas anos, isso, é uma vergonha não isso, se ter feito nada isso, sobre Antonieta, este sítio. Desculpe, isso lá, é assim, relativamente é ver, ao civismo, tudo bem, ver, mas as pessoas manchas, não passam manchas, cívicas de um ano para o outro, não passam a ser cívicas. Não, não, cada vez estão piores. Não passam a ter civismo. Isso também lhe garanto. Que, não acho, cada vez estão piores. Estão. Basta ver a higiene urbana, todas as pessoas cada vez estão piores. O que é lamentável. Eu, quando era miúdo na escola, dizia-me, esta geração é que vai resolver as coisas. E não resolveu, e os filhos da nossa geração estão a ter cada vez mais direitos e ninguém tem deveres. E isto vai dar bronca, desculpem-me o termo. Isto não vai correr bem. Isto vai correr mal. E continua-se a ver pessoas a passarem de qualquer forma. Túnings no Parque das Nações também existe, também aparecem encontros numa rua, param os carros e depois derrapam e saem a 80 ou 90 ou 100 km/h, numa rua que até lá uma parte diz 30, não é por dizer 30, porque se não houver civismo, ou temos Sim, um polícia tem em cada esquina, não é? E radares e outras coisas... Eu, por acaso, os 30 km por hora, acho que em Portugal, em qualquer cidade. Antonieta, Portugal, não dizia há bocadinho. Porque as pessoas não respeitam. Dizia os alemães respeitam. Se virem uma placa com 30, respeitam. As pessoas respeitam. Só se for com o radar. Mas senão as pessoas não respeitam. Uma das coisas que já se falou aqui há bocadinho são as lombas. Se calhar estou enganada. As lombas. Uma possibilidade é colocar lombas. O que eu dizia aqui ainda antes de iniciarmos o programa é que, não desprezando essa situação, é uma pois situação os que não é? Os moradores depois queixam-se que todos os carros que fazem passam barulho, ordeiramente pois. Fazem barulho, é intranquilidade, casas, é ruído pois. Para as casas, é isto tudo. Porque é que eu hei de ter que sair com o carro e passar na lomba se eu me porto bem? Eu percebo isso. Isto é um balanço difícil de fazer. Agora é assim, há pontos que têm que ser considerados e que têm que se tomar medidas para reduzir as velocidades a que os carros existe passam. Um ponto onde já morriam pessoas. Isto é... Há 21 anos, mas isto é, e saía no jornal, são, não é? São, os pontos, são aqueles pontos que são os pontos que todos nós conhecemos, que são autoestradas que funcionam dentro das cidades. E tem a ver também com o desenho das cidades, com a falta de existência de transportes públicos de fora para dentro das cidades, que serão verdadeiras alternativas. No Parque das Nações, ao fim de semana, a carreira de barro funciona quase de hora em hora. Quem não tenha problemas de mobilidade desloca-se numa hora de uma ponta à outra. Portanto, isto não é alternativa para ninguém. Pois. Portanto, eu já pedi, ponham autocarros mais pequenos. Não há autocarros mais pequenos em suficiente número para conseguir para aumentar a frequência. Portanto, andam um autocarro de hora em hora claro enorme, vazio. Carro, não é? Pois. Portanto, isto demora tempo, mas é necessário que se pense e que se caminhe nessa direção, que se queira fazer isso. E é necessário que todos tenhamos e pensemos nos outros, não podemos satisfazer só o nosso umbigo e os nossos desejos, é pá, respeitemos cada vez mais uns aos outros, que isto melhorava em muitos campos. Pois, mas isso é aquela eu história sei. Do não se modificam as eu sei, pessoas eu sei assim, isso, não é eu assim sei que se tem isto é o tópico de dizer-se, é quase o tópico de dizer-se, mas se nós nos respeitássemos todos uns aos outros, poupava-se muito dinheiro, poupavam-se muitas vidas e poupava-se muito trabalho desnecessário e mortes desnecessárias. Carla, desde o tempo do arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, que eu me lembro de haver discussões em que ele referia sobre o trânsito, porque ele também era uma pessoa sábia relativamente ao trânsito e ficou na Câmara com imensos presidentes, com imensos presidentes de Câmara diferentes, que era muito difícil mexer no trânsito, numa cidade. Quando mexes numa rua, aquilo implica... uma série de mudanças, tem que se ter uma visão, não é? Muito de cima e ver onde é que se mexe. Agora, isto não lhe parece que é um bocadinho escandaloso? Ter saído no jornal há duas décadas, que era um ponto onde morrem pessoas e continuam a morrer pessoas na mesma passadeira? Não, é preocupante. Existem muitos atropelamentos na cidade. Sim. Muitos. Sim. De facto, com mortes, de facto, escusadas, quando, não é? Quando acontece e com um intervalo de tempo tão curto, deixa-nos a todos chocados. Eu não tenho conhecimento em concreto das intervenções que foram feitas aqui. Ali, neste caso em concreto, portanto, eu li a reportagem e não tive tempo para procurar saber melhor. Tenho dificuldade em perceber porque é que não está instalado ali o mesmo sistema que está na Avenida Infante ou Henrique, por exemplo, que tem a semaforização inteligente. O que é isso? Quando nós passamos pelos radares a mais de 50 quilómetros de área. Sim, dei o exemplo desta porque fica dentro de Lisboa, mas temos até espalhados pelo país. Está marcado 70, se eu for a 75, o sinal faz. Exatamente. Portanto, a Avenida Infante do Henrique é um exemplo que tem essa situação. E eu, de facto, não percebo porque é que estes pontos não têm, certamente haverá algum motivo, mas essa será uma forma de reduzir, em vez das lombas que fazem a velocidade, barulho, não é? Enfim, tudo o que seja. O plano de acessibilidade pedonal, eu não sei quem é o responsável atual, eu sei quem é o vereador responsável, eu sou presidente da 6ª Comissão e é um dos temas que está na comissão a que eu presido, e nós já convidámos o vereador a vir-nos falar do plano de acessibilidade pedonal. Ele ainda não teve disponibilidade para estar presente, mas a Ana Jara disse que o plano estava na gaveta. Eu, na junta de freguesia que presido, fiz várias obras, quer no primeiro mandato, quer no segundo mandato, que tinha ao abrigo do plano de acessibilidade pedonal. Levantei passadeiras. O conhecimento que foi gerado ali. Pois. Mas o plano tem atividades anuais. E essas atividades congelaram. Estão congeladas, sim. Pois é isso, o plano... O plano eu não sei atualmente sequer quem é o coordenador. Sei quem é o vereador que tem a tutela política, não sei quem é o coordenador. Eu sei que fiz várias intervenções no território em que pedi o parecer à Câmara, nomeadamente ao arquiteto Pedro Homem Gouveia, que de facto é um grande especialista nesta área, e portanto subi muitas passadeiras, subi algumas ruas. A Rua dos Mastros, que agora está muito a ser falada como uma rua que devia ser pedonalizada, é uma rua que teve uma intervenção precisamente para reduzir a velocidade. A Rua das Chagas, onde está uma escola. Portanto, isto são medidas de acalmia de trânsito que os automobilistas não gostam, porque um carro, se entra à velocidade, o carro parte, pois o objetivo é reduzir a velocidade. Claro. O condutor é que tem que reduzir antes e, portanto, há todo um conjunto de medidas de acalmia de tráfego que devem ser efetivamente feitas. Aqui também só dar o meu contributo, porque há zonas que de facto são zonas perigosas por isto que estamos a falar, com os carros propicia haver muita velocidade e se o sinal não fecha e uma pessoa vai distraída, não vê se o sinal fecha, é atropelada e pode morrer. Existem alguns atropelamentos em algumas zonas que são zonas de elevado consumo de álcool, e a reportagem fala na Avenida 24 de Julho, e eu, como tenho uma parte da Avenida 24 de Julho, cada vez que uma pessoa é lá atropelada eu recebo uma notificação. E esses atropelamentos ocorrem sempre à noite, não é? À noite, de madrugada. Portanto, significa que muitos destes atropelamentos... Também há anos que esses atropelamentos derivam há do anos, consumo excessivo de álcool, quer dos condutores, quer dos espiões. E há outra situação, Carla, só ainda hoje, à hora do almoço, a passar em frente entre o Gar do Oriente e o Vasco da Gama, e uma mola humana a atravessar com o sinal vermelho, pois. E eu ia a 40 e tal quilómetros hora, mas há um senhor... Só não ficou debaixo do carro porque alguém o puxou, porque estava ao telemóvel e ia noutro pois, mundo. Por exemplo, que é outro, que é uma situação semelhante. Estávamos a falar disso. Sim, mas aqui, além de dar este contributo para esta situação, demonstra que, de facto, quando nós, e isto é algo que eu falo muito, quando nós permitimos que jovens estejam a noite toda a consumir, que consumam na rua, quando permitimos que abram discotecas after hours, que foi algo que o vereador Manuel Salgado Delgado encerrou, todas as discotecas after hours abriram, agora estão aí outra vez a abrir. E depois, quando um jovem acorda esfaqueado, acorda ou não acorda, quando todos acordamos com a notícia de um jovem esfaqueado, fica tudo muito admirado. Eu só não sei como é que não há mais esfaqueamentos que aqueles que existem a par daquilo que eu observo. Mas, portanto, para terminar, dizer, Carla, que o consumo, quando nós permitimos que os estabelecimentos estejam a funcionar fora de horas, sem qualquer regra, que a venda ambulante circule sem qualquer fiscalização e sem qualquer consequência da fiscalização, também estamos a contribuir para estes atropelamentos. Bom, dizer então, antes da Carla anunciar o fado que escolheu, que vamos estar na próxima sexta-feira numa emissão especial e excepcional, não é? Sexta-feira, no Auditório Abreu de Advogados, às 18h, quem quiser vá lá ter a Alfama, é o Festival Caixa Alfama, nós vamos estar no Auditório Abreu de Advogados, ao vivo e a cores, e com o fado a terminar a nossa emissão, e também com algumas surpresas. Carla, vamos ao fado. Bom, e portanto, como nós vamos homenagear o Fernando Maurício na próxima sexta-feira, eu achei que devíamos homenagear hoje o Fernando Farinha, que é vizinho, digamos. Fernando Maurício é da freguesia de Santa Maria Maior. Fernando Farinha começou, pelo menos, a sua carreira artística na Bica, por isso era o miúdo da Bica. E, portanto, o fado que eu aqui proponho hoje são Os Belos Tempos, de Fernando Farinha. Muito bem, temos um podcast em archive.org, uma parceria com a Mensagem de Lisboa. O programa repete terça-feira às 11 da noite. Vá ter connosco na próxima sexta ao Caixa Alfama, às 18h. Muito obrigada a todos. Estamos de volta também na próxima segunda-feira, porque Lisboa também é o nosso fado. Sentei paraça no fado e com as paraças antigas aprendi a ser soldado. Passei a pronto, fiz do fado a minha luta e agora tenho saudades de quando eu era recruta. Belos tempos, quem me dera voltar à velha unidade do retiro da severa. Esse grande comandante que se chamou Armandinho, ver novamente cantadores e cantadeiras naquele grupo valente que deu brado nas fileiras. E ouvir também alguém chamar na parada pelo miúdo da Bica e eu responder à chamada.